الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Esta é a nossa segunda aula sobre os pilares da fé. E na aula passada falamos sobre, yani, demos introdução um pouco sobre o Islã, o que era o Islã, os pilares do Islã, e falamos que a fé ou a crença islâmica é baseada na crença em Allah subhanahu wa ta'ala, na crença dos seus anjos, dos seus livros, dos seus mensageiros e do último dia, que é o dia da ressurreição, bem como o bem e o mal, da predestinação divina. E começamos com o primeiro pilar, que é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. E começamos por explicar como é que uma pessoa acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. E temos que acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala consiste em quatro etapas ou quatro níveis. E o primeiro nível que mencionamos foi acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro passo que a gente dá para acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, que é acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E mencionamos evidências claras, seja do intelecto, seja do Alcorão, da Sunna, sobre a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E como dissemos que a crença em Allah subhanahu wa ta'ala tem quatro etapas, esta foi a primeira etapa que mencionamos na aula passada. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, iremos continuar com as etapas seguintes para que a pessoa acredite corretamente ou tenha fé corretamente em Allah subhanahu wa ta'ala. E o passo seguinte, depois da pessoa acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, é a pessoa acreditar no rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar no senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto consiste em colocar Allah subhanahu wa ta'ala como único senhor, e não associar nenhum parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Portanto, acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é único no seu senhorio. Allah subhanahu wa ta'ala é o único senhor. E Ar-Rabbu, yani que é senhor ou dono, é aquele que tem o poder de criar. E é aquele que, yani, a ele pertence tudo quanto existe. E é aquele que tem a ordem. Ou seja, é aquele que ordena e proíbe. Portanto, não existe criador excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, acreditar no rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala é acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador e é o único sustentador, e é Allah subhanahu wa ta'ala que detém o reinado do céu e da terra. É Allah subhanahu wa ta'ala que tem o direito de ordenar e proibir. Portanto, não existe um outro senhor além de Allah subhanahu wa ta'ala. E também não existe ninguém que detém ou que a ele pertence tudo quanto existe, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo quanto existe pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Até a riqueza que você possui, os bens que você possui, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Não pensa que aquilo que está ao seu poder neste mundo, yani, é teu. Mas sim, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é que yani detém, Allah subhanahu wa ta'ala que detém tudo quanto existe nos céus e na terra. Portanto, e ninguém tem o direito de ordenar ou e proibir, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a ordem deve vir somente de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo: Ala lahu al-khalqu wal-amr. Yani que a ele pertence a criação e a ordem. E num outro versículo, no Surat al-Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz, yani ele Allah subhanahu wa ta'ala, o vosso Senhor, a ele pertence yani o reinado. والذين تدعون من دونه, e aqueles que vocês invocam além dele, ma yamlikuna min qitmir, não possuem nem sequer uma semente de tâmara. Portanto, tudo quanto existe nos céus e na terra pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que cria é aquele que a ele pertence tudo quanto existe, e é aquele a qual pertence a ordem e a proibição, e não existe ninguém com essas características excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a crença na rububia, na crença, yani, a crença no Senhor de Allah subhanahu wa ta'ala gira em torno disso. Acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é único na criação, yani é único que cria, não existe criador além dele, é único que sustenta, é único que dá a vida e a morte. Ninguém é capaz de te matar ou de te tirar a vida, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala quiser que você morra, ou se tiver prescrito a tua morte naquelas circunstâncias. Portanto, a morte e a vida pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas são somente meios nos quais esses decretos acontecem. Quantas vezes já vimos pessoas fazem acidentes, sinistros, mas saem com vida. E outro faz o mesmo acidente, não sai com vida. Isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá vida e dá morte. E quantas pessoas casam, fazem filhos, e quantas pessoas casam, mas não conseguem fazer filhos? Esse tem esposa, esse tem esposa. Esse teve filho, esse não teve filho. Quer dizer que ter esposa, o casamento, é um meio para a pessoa alcançar um filho. Não é por si só, quer dizer que a pessoa não pode pensar de que o filho só vem porque a pessoa casou com aquela pessoa, com alguém, e pronto, terá filho. Isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretar que você tenha filho, vai ter filho. Caso não, não terá. Assim como o sustento. Você vê duas pessoas a saírem de manhã à procura de sustento, um volta com o sustento maior do que o outro, podem até fazer o mesmo trabalho. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá o sustento, é quem dá a vida e quem dá a morte, e assim por diante. E esta é a crença no rububia, que é a segunda etapa para a pessoa acreditar perfeitamente em Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira etapa, a pessoa acreditar na existência de Allah. Na segunda etapa, acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, o único sustentador, a ele pertence tudo quanto existe no céu e na terra, ele que dá a vida, a morte, e assim por diante. Quer dizer que tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E neste ponto foram poucas as pessoas que rejeitaram esse ponto. acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador, o sustentador e assim por diante. Até os mushrikun, os idólatras, acreditam, bem como acreditavam no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá vida, quem dá morte e assim por diante. Mesmo nos dias de hoje, se você pergunta a um, por exemplo, judeu ou cristão, quem criou os céus e a terra, não vai dizer que yani, veio do nada. Ele vai dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala que criou. Se tu perguntar mesmo os pagãos, eles vão dizer que Allah subhanahu wa ta'ala que criou, mas não vão dizer que o nome é Allah, vão usar outros termos, mas que no fim volta a Allah subhanahu wa ta'ala. Excepto um pequeno grupo de pessoas é que rejeitou yani, a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o direito de Allah subhanahu wa ta'ala yani, no seu senhorio, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na criação. Foi um pequeno grupo de pessoas, que são os ateus. E os ateus no mundo fazem no, yani, uma pequena percentagem das pessoas. Portanto, e eles só rejeitam isso, não porque, yani, porque eles acreditam que de fato não existe Allah subhanahu wa ta'ala. Não, eles negam por arrogância. Eles negam por arrogância. E Allah subhanahu wa ta'ala yani, fala sobre Fir'aun, o faraó, que era também um ateu que negava yani, por fora que Allah subhanahu wa ta'ala é yani, o Senhor de todos. Por isso ele dizia para o seu povo, como vem mencionado no Alcorão, Ana Rabbukum al-A'la, eu sou o vosso Senhor mais alto, o Altíssimo. Yani. E por isso dizia, Ya ayyuhal mala, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Yani, ovos, yani, presentes, não conheço para vós divindade, excepto eu. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala menciona num outro versículo, o que mostra de que isso não era algo que ele acreditava. Ele só yani, tinha essa crença por fora, mas por dentro ele sabia que yani, existe uma divindade criadora, sustentadora, que dá vida e que dá morte. Mas ele, yani, por fora, por arrogância, negava a existência de Allah subhanahu wa ta'ala e reivindicava ser ele o Deus. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat An-Naml, dizendo: وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Yani, esse versículo mostra de que esse pequeno grupo de pessoas que yani, se denominam de ateus ou pagãos, eles por fora negam a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, mas por dentro eles sabem que Allah subhanahu wa ta'ala é que é o criador, o sustentador e assim por diante. Por isso até o profeta Musa alayhi salam disse para Fir'aun: لقد علمت ما انزل على هؤلاء الا رب السماوات والارض. Ele dizia que tu sabes muito bem que yani, o castigo que caiu sobre aquela gente não veio senão do Senhor dos céus e da terra. Por isso dizia mais à frente, diz: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Yani, o profeta Musa alayhi salam usou evidência contra Fir'aun de que você sabe muito bem que yani, quem fez descer o castigo para o povo dele no Mister era Allah subhanahu wa ta'ala e não foi outro Deus. Portanto, nesta etapa que é yani, a rububia, o direito exclusivo de criar e dar sustento à vida e à morte e assim por diante, esse é um ponto que foram poucas as pessoas que rejeitaram. Até mesmo os politeístas, os idólatras do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, Quando eram perguntados quem criou os céus e a terra, eles diziam que Allah subhanahu wa ta'ala que criou. Como foi mencionado em vários versículos no Corão, como vem yani, no Surat al-Mu'minin, alguns versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre isso, diz: Kulli manil ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Diga a eles, ó Muhammad, a quem pertence a terra e aqueles que estão nela, se vós de fato sabeis. Sayakuluna lillah. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala diz que eles dirão que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E num outro versículo, no Surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, também menciona isso: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Se tu perguntares a eles quem criou os céus e a terra, eles sem dúvida que dirão que quem criou isso tudo foi Al-Aziz Al-Alim, yani que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, yani, até os politeístas idólatras acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou os céus e a terra. Portanto, afirmavam ou acreditavam no senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação. E infelizmente nos dias de hoje encontramos indivíduos que se atribuem ao Islã, que são piores do que os politeístas do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionou o Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah no Qawaid al-Arba. E tivemos essa aula, que o quarto princípio dentre os quatro princípios que mencionou no Qawaid al-Arba era de que os idólatras da nossa época são piores do que os idólatras do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque os idólatras yani, antepassados acreditavam ou cometiam shirk no tempo da aflição e no tempo yani, no tempo de alegria, no tempo de prosperidade, que cometiam shirk, mas quando estavam aflitos voltavam-se a Allah subhanahu wa ta'ala. E nos dias de hoje a gente encontra muçulmanos que reivindicam serem yani, seguidores do Islam perfeito, mas estão sempre ligados, os seus corações estão ligados aos mortos, estão ligados às sepulturas, a alguns lugares. Portanto, até existem seitas que yani, se atribuem ao Islã, que acreditam que os seus sábios dão vida, dão a morte, como é o caso dos Shias. Yani dos Shias e também yani, dos Sufis. Alguns Sufis extremistas, assim bem como os Shias, acreditam que os seus sábios ou os seus líderes têm a capacidade de criar ou de colocar determinadas pessoas no paraíso e algumas no inferno e várias outras superstições yani, politeístas que eles têm. Portanto, não há dúvida que esses indivíduos estão distantes do Islã e o Islã também é livre deles. Portanto, yani, essa etapa de rububia, foram poucas as pessoas que rejeitaram. O ser humano, no seu estado natural, yani, além de acreditar na existência de um Senhor, acredita que esse mundo foi criado por uma divindade única. Pois se existissem yani, vários criadores, como alguns yani, acreditam, então cada divindade teria o seu próprio mundo. E cada um yani, cada uma dessas divindades levaria só a criação para o seu próprio mundo. Portanto, e Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, daí que todas as criaturas estão no, yani, de outros seres humanos estão no único sítio. Se yani, você perguntar àqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e que reivindicam que as suas criaturas, yani, as suas divindades, yani, têm a capacidade de criar, então você pergunta a eles como é que é possível yani, essas vossas divindades criarem, mas não terem o seu próprio mundo. Portanto, isso mostra que yani, a rububia é algo que vem na natureza do ser humano. Normalmente as pessoas mudam devido a crenças que ou yani, sociedade onde estão inseridas. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, que toda criança nasce muçulmana, mas os seus pais é quem o desviam, ou tornam judeu, ou tornam yani, cristão, ou tornam yani, adorador de fogo. Portanto, yani, o meio onde a gente está inserido influencia muito na nossa crença. Influencia muito na nossa crença. Então, esta segunda etapa, para a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente, e dizemos que para a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente, deve passar por quatro etapas. A primeira etapa é acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda etapa, acreditar na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito ao seu senhorio, que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que cria, dá vida, dá morte, dá o sustento e assim por diante. E a terceira etapa é acreditar no direito exclusivo de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, o que denomina-se de uluhiyya, acreditar na uluhiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala é o único ou a única divindade que tem o direito de ser adorado. Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que tem o direito de ser adorada verdadeiramente. Portanto, todas as adorações que são feitas para outros além de Allah são adorações falsas e constituem politeísmo e idolatria, pois a verdadeira adoração somente é feita a Allah subhanahu wa ta'ala. Toda adoração que você direcionar para outro além de Allah, então essa adoração é falsa. Adorar santos, a adoração é falsa. Adorar mesmo os profetas, a adoração é falsa. Adorar os anjos, a adoração é falsa. Adorar Jesus, adorar Maria, adorar seja lá quem for, todas as adorações ou formas de adorações que foram direcionadas para outros além de Allah, então constitui shirk, yani constitui politeísmo e idolatria. E quando a gente diz uluhiyya, tem lá inserida a palavra al-ilah, é onde vem derivada a palavra também al-ilah. E al-ilah yani, quer dizer o adorado. E já fizemos também uma aula sobre isso, de que Allah subhanahu wa ta'ala não se chama Deus, e devemos abstermos-nos yani, de usar o termo Deus para referir a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes, e nenhum nome dele tem isso que as pessoas dizem Deus. E dissemos várias vezes que Deus é um termo yani, geral, que abrange tudo que é adorado. Então você quando diz Deus referindo a Allah, yani, a pessoa está a cometer um grande erro, pois quando a palavra Deus, mesmo se você voltar ao dicionário, vai ver que Deus, a forma de perceber o termo Deus varia entre pessoas a pessoas e varia também de acordo com crenças. Portanto, o muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala chama a si mesmo de Allah. Allah é um dos nomes mais exclusivos para referir yani, a divindade adorada de verdade. Por isso, Allah quer dizer o adorado de verdade. يعني المعبود بحق aquele que é adorado com amor e exaltação. Allah subhanahu wa ta'ala diz na Surah Al-Baqarah: وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Yani que a vossa divindade ou o vosso Deus é um Deus só. Não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Ele. الرحمن الرحيم يعني o misericordioso cuja misericórdia é ampla e o misericordioso para com os crentes يعني no dia da ressurreição. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz em vários versículos: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني que Allah subhanahu wa ta'ala testemunha que não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Ele. Bem como os anjos testemunham isso e os sábios também testemunham isso. Por isso, yani, quando a gente diz La ilaha illallah, aquele que diz não existe Deus excepto Allah, esse cometeu um grande erro. Se ele acredita nisso, então não há diferença entre ele e Abu Jahl, porque Abu Jahl يعني não rejeitava a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Muitos, quando dizem La ilaha illallah, dizem não existe Deus excepto Allah, ou não existe divindade excepto Allah. E todas essas formas de interpretação estão distantes daquilo que é o verdadeiro significado de La ilaha illallah. Pois La ilaha illallah é percebido com base nos versículos do Alcorão e não com base naquilo que você acha que deve ser a tradução de La ilaha illallah. Portanto, La ilaha illallah significa não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah. Quer dizer que existem várias divindades, mas nenhuma delas yani, é digna da verdadeira adoração exceto Allah. Existem várias divindades, mas a divindade que é adorada de verdade é Allah subhanahu wa ta'ala. E também Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Hajj: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Allah subhanahu wa ta'ala diz isso porque Allah yani, هو الحق, é aquele que é adorado de verdade. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. E que tudo aquilo que eles adoram além dele, então é falso. Quer dizer que a adoração yani, correta é aquela que é direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala, sem intermediários. Se você coloca intermediários entre você e Allah, então você também cometeu um ato de shirk. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é a divindade que não necessita de intermediários para se chegar a ele. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Que, yani, se os meus servos te perguntarem sobre mim, diga que eu estou perto deles. Yani, depois, Allah subhanahu wa ta'ala diz porque que está perto: respondo às preces daquele que me invoca. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de intermediários na adoração. Portanto, aquele que coloca intermediários na adoração não fez nada excepto cometeu politeísmo. Portanto, o fato de vários objetos serem yani, denominados de deuses e serem exaltados não quer dizer que são objetos da verdadeira adoração. Allah subhanahu wa ta'ala até fala sobre Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat, que eram ídolos que eram adorados no tempo dos árabes pagãos, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi enviado a eles. Eles tinham divindades que adoravam e chamavam de yani, deuses. Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre essas divindades: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. que essas divindades que vocês adoram, não são senão nomes que vocês próprios deram, bem como os vossos pais, e Allah subhanahu wa ta'ala não enviou nenhuma autoridade sobre isso. Portanto, a terceira etapa na crença em Allah subhanahu wa ta'ala é nós acreditarmos no direito exclusivo de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único o qual ou no qual deve ser direcionada todas as formas de adoração. Quer dizer que você não adora verdadeiramente a Allah, excepto se você direcionar todas as formas de adoração a Ele. Se você adora Ele e ao mesmo tempo adora outras coisas, então você ainda não atingiu o monoteísmo. Existem pessoas que adoram Allah subhanahu wa ta'ala de manhã, à tarde, à noite, fazem 5 orações diárias, mas vão à campa dos profetas, vão à campa dos santos e invocam a esses santos, fazem pedidos a esses santos e têm medo das sepulturas ou têm medo desses santos que eles acreditam que são intermediários perante Allah. Portanto, o verdadeiro monoteísmo é aquele no qual nós direcionamos todas as formas de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E adoração não é somente a pessoa fazer oração ou fazer invocação. Adoração é um termo amplo que abrange tudo aquilo que Allah gosta e está satisfeito. E toda a ação que Allah gosta e está satisfeito, isso é uma adoração. Isso é uma forma de adoração. Portanto, se você direcionar uma dessas coisas para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então você torna-se num mushrik, torna-se num daqueles que associou parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Por exemplo, esperança. Esperança é uma forma de adoração. A esperança é uma forma de adoração. Se você tem esperança numa criação, então você cometeu um ato de shirk. Quer dizer que você deve ter somente esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como o medo ou o pedido de auxílio é algo que somente deve ser voltado para Allah subhanahu wa ta'ala. Se você ter medo de uma criação sem nenhum motivo, ter medo de sepulturas, ter medo de que fulano possa te fazer mal, tu acreditas que o fulano, um indivíduo por si só é capaz de te prejudicar, então cometeste um ato de shirk, pois o prejuízo e o benefício vem somente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você acreditar que uma criatura é capaz de te beneficiar e prejudicar, então tu acabas cometendo um ato de shirk. Portanto, devemos ter bastante, bastante atenção quando tratamos do assunto ligado ao monoteísmo. Muitos pensam que o monoteísmo é só adorar Allah subhanahu wa ta'ala e a adoração é só fazer oração e fazer invocações. Prontos. Adoração é um termo amplo, abrange muita coisa. Abrange o amor, o medo, a esperança, o pedido de auxílio, o pedido de socorro. E há vários aspectos que a gente vive no nosso dia a dia e que infelizmente muitos, por ignorância, acabam caindo no shirk. Daí que a coisa mais importante que o servo deve dar importância é a aprendizagem do monoteísmo. O monoteísmo não é algo que aprende-se em 1 hora, 2 horas. É algo que faz parte da tua vida. Passas a vida toda a aprender o monoteísmo. E ninguém é capaz de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, excepto com o monoteísmo. Daí que você vê os mushrikun, eles, por estarem distantes de Allah subhanahu wa ta'ala, por causa do seu shirk, não conseguem ir diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que lhes aparece na vida tem que se direcionar a uma criação. Isso é um sinal de que a pessoa tem raízes do shirk dentro de si. Quando a pessoa se direciona em tudo na criação, é sinal de fraqueza dessa pessoa no que diz respeito à crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando lhe acontece pequena coisa, volta-se para a criação. Quando acontece-lhe um mal na vida, logo diz, é por causa de fulano. E essas pessoas não sabem o que? Estão a cometer shirk. Portanto, mais uma vez, temos que, para a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, deve passar por 4 etapas. A primeira etapa é nós acreditarmos que Allah subhanahu wa ta'ala existe, ou seja, acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda etapa é nós acreditarmos na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, no seu senhorio. Acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, o Sustentador, quem dá vida, quem dá morte, é aquele que traz o bem e traz o mal. Isso tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E a terceira etapa é acreditarmos no direito exclusivo da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que deve ser adorado. E dizemos que a adoração é um termo que abrange vários aspectos, não é só a adoração que nós estamos habituados, que é fazer orações e invocações. A adoração é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito. E em toda ação que Allah gosta e está satisfeito com essa ação, então isso constitui uma adoração. Quer dizer que se você direcionar um desses aspectos para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então você cai no shirk. Se você direcionar algo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito para outro além de Allah, então você cometeu um ato de shirk. Yani, um outro ponto muito importante que a gente deve refletir é por que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro combateram os politeístas, os idólatras, os pagãos e assim por diante. Yani, se a gente olhar para aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, iremos denotar de que os objetos que eles adoram, ou as criaturas que eles adoram, não têm sequer um pingo de direito de serem adoradas. Vamos dar um exemplo. Se você ver aqueles que adoram, por exemplo, ídolos de pedra, o Buda, ou adoram seja lá o que for, se você olhar para essas, esses objetos que eles chamam de deuses, se você refletir, nem precisa de ter muito conhecimento para chegar a esse ponto, se você refletir, irá denotar de que esse está a adorar uma coisa que ele próprio criou. Esses ídolos de pedra, e seja lá qual for o material que são usados para serem construídos, você há de notar de que como é que você vai adorar algo que você próprio criou? Como é que você vai adorar algo que você próprio criou? Eles é que desenham, eles é que montam esses que eles chamam de deuses. Como é que você vai adorar algo que você próprio criou? E se você olhar para essa pedra não tem nem sequer um pingo de sinal de vida. Até os animais são melhores do que essas pedras que eles consideram de deuses, porque os animais a menos têm vida. Essas pedras que são adoradas, esses objetos que são adorados, não são capazes de beneficiar-te ou prejudicar-te. Não são capazes de te orientar em nada, porque são objetos sólidos. são objetos sólidos. O mesmo é o caso de aqueles que adoram, por exemplo, profetas, adoram santos. Normalmente adoram esses profetas e santos depois da morte deles, porque no tempo da existência desses profetas ou santos, eles sem dúvidas que irão de proibir de serem adorados, porque eles sabem que não passam de criaturas. Se você olhar para eles, esses que adoram santos, adoram sepulturas, você vai yani, refletir um pouco. Como é que é possível você adorar alguém que está por baixo da areia? Alguém que não é capaz de te responder? Alguém cuja ligação com essa vida atual não existe? Ele já está numa outra vida. Como é que você vai adorar alguém que nem sequer é capaz de remover a areia que está por cima dele? Porque se ele fosse, tivesse direito de ser adorado, então não deixaria que as pessoas o enterrassem? Ou não deixaria que a areia chegasse por cima dele? Como é que você vai adorar alguém que, até como disse, que aquele que está em cima é melhor do que aquele que está embaixo? Você está em cima da terra, ele está por baixo da terra. Ele está por baixo da terra é porque ele não é capaz de estar em cima da terra. Então, isso já por si só é um defeito. Então, se você olhar para todos esses objetos que são adorados, irá denotar de que existem defeitos do início ao fim e que essa gente, perdeu o estado de consciência normal para chegar a um ponto de adorar algo que não é capaz de beneficiar nem prejudicar. Se você olha para aqueles que adoram santos, os seus corpos são comidos por bichos. Você não tem a capacidade de pensar isso. Como é que eu vou adorar alguém que está por baixo da sepultura, sendo comido com bichos, que passando um tempo, irá ficar quase areia? Como é que você é capaz de adorar, essas criaturas? E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso no Surah Al-Furqan, quando fala sobre os idólatras. Diz: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً eles tomaram, além de Allah subhanahu wa ta'ala, divindades. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, não são capazes de criar algo. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, e eles próprios são criados. Então, quer dizer que, isto mostra que para você adorar uma divindade, é necessário que essa divindade seja criadora, tenha criado algo. E qual é essa divindade que é adorada, falsamente hoje em dia, que criou sequer, um átomo? Existe alguma divindade hoje em dia que é adorada, seja pelos idólatras, de uma forma geral, ou mesmo aqueles que adoram santos? Será que esse santo criou esse mundo? Quer dizer que para você adorar algo, deve ser criador. E nenhuma dessas criaturas criou algo. Pelo contrário, eles foram criados. Como é que você é capaz de adorar isso? واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Tomaram, além de Allah subhanahu wa ta'ala, divindades que não criaram nada, pelo contrário, foram criadas. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. Essas, divindades que os idólatras e os politeístas adoram, não possuem sobre si benefício, prejuízo ou mesmo benefício. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Eles não têm a capacidade de dar a morte, ou a vida, ou a ressurreição. Então, como é que você vai adorar alguém que não é capaz de dar a vida, dar a morte? Quer dizer que para a adoração é preciso você olhar nesses aspectos. Será que isso que eu vou adorar criou algo? Pergunta isso. Principalmente aqueles que têm ligações, Yani tem inclinações com os santos e os profetas e assim por diante. Pergunta: será que essas criaturas que eu quero adorar criaram algo? Será que essas criaturas que yani, eu quero adorar beneficiam a si mesmo ou prejudicam a si mesmo? Tem a capacidade de prejudicar ou beneficiar? Será que esses que eu quero adorar, essas criaturas, são capazes de dar a vida, dar a morte e a ressurreição? Você irá encontrar que toda a resposta será não, não, não, não, não. Então, se eles não têm essas características, então por que que você vai adorar ele? E são vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. Portanto, yani, essa é a terceira etapa para a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala ou acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente. E na próxima aula, inshallah ta'ala, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos entrar na quarta etapa de como é que a pessoa yani, chega ao ponto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala ou acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que beneficie a mim e a vós com essas palavras e que nos firme na procura do conhecimento e que nos aumente a prática do bem e que nos faça morrer como muçulmanos. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.